Na ausência de ti, sinto-me incapaz de ser feliz. Na presença de ti, sinto-me incapaz de ser o que eu sempre quis. É o que, o que é, quem tem tá satisfeito, sem defeito. Guardo do lado esquerdo do peito, não demonstro preconceito, assino embaixo o meu conceito. Traz mais harmonia do que maconha, conversinha de desacerto. Serve pra rico, pobre, branco, preto. Pra alguns motivo de glória, pra outros de sofrimento. Tem quem vende em forma de cultura, educação, entretenimento. Um minuto de silêncio. Aos que morreram na busca do tal momento, e reinvento dizendo, é incolor, inodora, insípida como o vento. O mesmo que anseia o fim do urbano desentendimento. Anteontem plantou mais uma semente do desconhecimento, tirando frutos avarentos, sem nenhum fragmento de sentimento. Vejo no pacífico lazarento, lágrimas de esquecimento. Talvez seja tarde pra ressentimentos, e por acaso o único aliviamento é saber que a paz e o amor são palavras que não se perdem no tempo. É o que tem que ter pra gente conviver, mas com a desigualdade é difícil de fazer. Oiô, oiô, aê, aê. Cabeça e fé e vai na fé com proceder, porque quando o sol brilhar um dia novo vai nascer. Oiô, oiô, aê, aê. Sequa, sequa, sequa. É o que falta na guerra, é o que falta na terra, é o que sobra pra sempre quando a vida te enterra. Não tem fórmula mágica, a química é trágica. Pólvora, revólver, quando vão resolver, quando vão devolver a segurança. Talvez quando o plano envolver, mas a criança pagar pra ver. Ou nem olha agora, você se guarda, mas a chuva já molha lá fora. Adivinha, adivinha, a cidade vinha crescendo desenfreada. População vinha sofrendo desempregada. Trabalho mal feito, consequência lógica. Minha visão é absoluta como a vodka. Eu quero com arroz, amor vem depois. Na mão são dois dedos, ou são dois dedos. Com a cor branca me pedem depois do show. Adivinhou? Você já sabe quem eu sou. É o que tem que ter pra gente conviver, mas com a desigualdade é difícil de fazer. Oiô, oiô, aê, aê. Cabeça em pé e vai na fé com proceder, porque quando o sol brilhar um dia novo vai nascer. Oiô, oiô, aê, aê. Adivinha o que é? Não dá pra comprar, não dá pra arranjar, mas podem roubar e é difícil alguém recuperar. É um vírus, porque os tiros tentam quebrar a lei, mas eu canto ela como Bob Marley. Fumo cachimbo, faço uma viagem sem planos, procuro no interior aonde todos são humanos. Não há falsidade, nem há desunião, e a guerra é só uma teoria da conspiração. Como Tim Maia eu quero ela e sossego, junto de uma mulher bela que me chame de meu nego. Quem sabe eu consiga quando eu passar pro além, junto ao homem que pregava em Jerusalém. Ela tá no mundo, voa, branca e viva, seja no Brasil ou no velho oeste da Bolívia. Não é jogo, mas é o contrário do zap. Se você não entendeu, ainda aperta a tecla SAP. É o que tem que ter pra gente conviver, mas com a desigualdade é difícil de fazer. Oiô, oiô, aê, aê. Cabeça em pé e vai na fé com proceder, porque quando o sol brilhar um dia novo vai nascer. Oiô, desigualdade é difícil de fazer. Oiô, oiô, aê, aê. Cabeça em pé e vai na fé com proceder, porque quando o sol brilhar um dia novo vai nascer.